Negativo, pista vai ser utilizada, vai ser 28, vou na Porto de Cari. Mantido, total, nove, nove, Cari, desça. Na Porto de Cari, desça até o nível 040, total 99, 190. 040, descendo na Porto de Cari. Total 9990, aguarde o procedimento do RDME para a pista 28. Mande o RDME para a pista 28. Fechado, procedimento do RDME para pista 28, pista Fabre aos 30. Apareceu. Seria possível responder na proa 240, que nós estamos após a Lagoinha, e estender um pouco as coisas, só um pouco alto aí para após a 28, para voar direto, e reduzir a velocidade? Sim. Está autorizado. Hein? Pode continuar quando você receber na proa de pitch 1897. Mais 15 minutos aí. Gente, vai ser bom que já passa esse tempo. Obrigado. Ok, gente, apenas para informação nossa aqui, é toda utilizada a pista 10 a partir das 6h30 da manhã? Negativo. Se for a pista 10, os primeiros 90 metros estão impraticáveis. Se for a 28, os últimos 90 metros. Ok, obrigado. A gente já, quando possível, a gente está na escuta então. Obrigadão. Autorizado chegada a IPIT, desça para o nível 080. Aguarde o procedimento do RDME para a pista 28. Desça para 080, o LS 28 está fora, senhor? Sim, está fora. Queria conferir as condições também de Salvador, gentileza. Pressão visual, pista 28, o vento 280 graus com 4 nós, ajuste altímetro 0 no 5. Temperatura do ar em 24 graus, procedimento previsto é o RDME para a pista 28. Gente, bom, 804. Não tem RNAS para 28 também, senhor? Bom? Não tem RNAS para 28? Está fora também? Não, a aeronave tem. Se a aeronave for homologada e piloto habilitado, pode fazer o RNAS. Então vamos fazer o RNAS. Gente, eu vou adicionar o RNAS para a pista 28904 e reduz a velocidade para 220 lá. Ok, 220, gol 204, para fazer a aeronave da 28 então. 297? 297, possível. Falei se transamos tal aeronave da pista 28. Sim, a gente já deu condições de voar na proa de pitch? Ainda não, ele está bem alto. Sente. Mais uns 5 milhas nessa proa, 1897. Sente, aguarde a alteração para final do procedimento aqui na pista 90. O Gol 804, eu gostaria da alteração também, senhor. Nós estamos na proa de pitch, mas estamos alto aqui. Sente. Aguarde óbita sobre o Serra Vitor 361. Sente óbita no Serra Vitor 361 para o Gol 897. O 804 é o número 2, Raposo, confirme? Confirme, será o número 2. O número 1 é o tráfego total do TFBR. Qual o seu guarda-rota? Sente, 804. Pro diâmetro, desprendido 080, aguarde órbita, número 5 na aproximação. Ok, 880, pro diâmetro, estou guardando espera, 657. 3153, pode fazer órbita presente em posição e entra em alguma formação. Está autorizado, 3153. Tá. 3597, está reautorizado para nível 130. 130, tá 3517. Controle Salvador, boa noite, 97. 97, consiga. Autorizado, 897, nível 050. Autorizado, nota 5000 do Sierra Vida 361, desce até o nível de voo 050, boa noite, 97. Salvador, é o D3517, autorizaria dar presente, espera. Deixa eu fazer a ordem na presente posição? Demativo. Sérgio, está autorizado, para 3517, curva pela direita. Demativo, pela direita. Controle, eu vou 804. 04, possível? É, só uma pergunta, vai dar tempo a gente chegar, o aeroporto está aberto ou vou ter que fazer alguma alarde aqui? Aguarda, órbita sobre IPIT 904. Ah, então tá bom, obrigado. 04, órbita sobre IPIT no nível 040, e o senhor aguarda para final do procedimento da RINAV. Ainda é o número 2, a gente está aguardando até a abertura da pista, ela tem que liberar a pista e fazer a vistoria. Não, positivo, agora tá certinho, agora tá legal, obrigado. Controle Salvador, 1897, falei se você vai cortar a órbita agora, 10 milhas do Sierra Vida 361, com embora na 142. Seixo, tá autorizado no 87, cruze pela esquerda? Pode sair pela esquerda. Afirmo, cruze pela esquerda no 87. Dona Imóvel 42, obrigado. Tá 3597, desce para o nível 080. 080, tá 3517. Pitch, o gol no 804, 040. Afirmo. Ainda é o número 2, mas vai dar até a abertura da pista, 804. 04. 0 via Upper Whisk 50. Decola 28, após a decolagem, curva à esquerda. Saída Gola é Val Eudes, conforme carta. 5132 é o transponder controle 119 decimal 35. 340 aprovado para Guarulhos, Upper Whisk 50, decola 28 com curva esquerda, saída Gole, Eval Eudes, 1935. Controle confirmando transponder 5132. Afirmo, 5132, cotejamento correto, 02 é portão, reposto quando pronto para acionamento push. Está pronto para pushback acionamento, TAM 3171. Autorizado, TAM 3171 é pós-táxi. Portaria, obrigado. Azul 4069 é o solo, pronto cópia. Prossiga. Azul 4069, autorizado Campinas 360, via Upper Whisky 58. Decolado 28, primeira à esquerda, saída Gólia, Val, Sagaz. 5133, o transponder, controle 1 no 9 decimal 35. E aguarde para a abertura da pista. Pista para 2 mil pés com 1015. 2 mil pés, 1015, ou 9990. Atenção, número 1 na aproximação, estamos apenas aguardando a liberação da entrada da pista. Ainda. É, agora faltam mais 3 minutos. É, falta tirar só um negocinho da pista, tá bom. Azul 4069. Temos sequenciamento aí de 10 a 15 aeronaves para pouso na 28. Ok, 28 então, sem problema, obrigado. Reporte quando pronto. Chamaremos foto, 4069 azul. Poderia confirmar para o TAM 3171 a saída Gole e transição de Neve. Negativo, TAM 3171. Irá afetar a saída Gole, Eval após Eval. Voa direto posição Eudes, em coordenação com o controle e o centro. Sim, TAM 3171, então Gole, Eval, depois Eudes, TAM 3171. A informação aí é que pitch está tranquila a ordem aqui, prontinho? Não tem informações sobre pitch? Não, e pitch está tranquila aqui a ordem. O total 9990, condição já de prosseguir na aproximação, a pista liberada agora. Afirmativo, aprovando a pista, 9910. Gol no 804, reduza para 1709 e deixa para 3 mil pés. Ajuste 1015, produção revitura 363. Ok. Descendo para 3 mil pés, ajustado 1015, redução 1709. Já está pronto no 363, está presente, reduzindo. Gol 12, 1804. Ativo, gol 897, desce para nível 040, produção revitura 361 para final do procedimento da RINAVE, pista 28. Para 4 mil pés, é a visa 361, na gol 897. Então 9910, reporte visual com a cabeceira 28. Reporte para visual 9910. 3153, controle. Escuta. Foi na proa de IPIS, desse para o nível 050. Sendo para o 050, pode aprovar o serviço 361? Afirmo, produção revisor 361 para a final do segmento da RINAVE, TAM 3153. Entre para o 361. Vou trazer. TAM 3597, controle. Precisa. Evoluções de curvar à esquerda, vai na proa de IPIS, a pista foi liberada. Mantido esquerdo e pitch, TAM 3517. Afirmou, era pro de pitch, desse pro nível 060, TAM 3597. Descida 060, gente. O gol no 804 pode descer pra 2500, senhor? 2500 com 1015. Autorizado, RNAV, pista 28. Puxa. Para o táxi com 57 a bordo, 4 horas e 20, alternativa Leão. primeiro de 190 graus. Livre desvios, Gol 897, esse é para 2500, PES 1015. PES para 2500, autorizado desvio, 1095, Gol 1897. Está no final do 28, passado travado, total 9990. Total 9990, chame o torre cavador, 18 decimal 62. 186. 9990. Gente, radial que irá sair inicialmente é? 050, passando 85. Sim, será coordenado com junto ao controle, aguarde. Delta. Competição velocidade de aproximação, reporte visual com a cabeceira 28. Eu contrário, visitando o voo 804. Luiz Salvador, boa noite, 97, após o desvio, para o voo CR-2363. Afirmo, deve. Informe o aprovento 363, 1897. É voo 363, boa noite, 1897. Vento 3, 10 graus, com 03 nós. Puxa acionar, portão 01, reporta táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama pro táxi, 4069 azul. 4 milhas ao seu retaguarda. O 3 desce para o nível 030. 030, 3153. O 35 no 7 desce para o nível 040. 040 até o 3517. Chame Torre Salvador, 18 decimal 62. 868, armado. Salvador, bom dia, gol 1804. Gol 1804, bom dia, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, gol 1804. 25. Pela identificação, na prova de pista, desce para o nível 050, previsto o RDM para a pista 28. Na identificação, descendo para o nível 050. O gol 1705, confirmar ILS Zulu. Negativo, o regimento veio RDME para a pista 28, ILS está fora. Podemos acertar o R9 da 28? Ok, vamos guardar o procedimento R9 para a pista 28, gol 1705. Tá, 1705. Eu sou o motor, gol 1907, autorizado o R9 da 28. Autorizado o procedimento R9, show em passando 103.63 ou visual com a cabeceira 28. Autorizado o procedimento R-928, a porta RCA, Vitor 363, Rono 897. Zero livrado. Total 9910, prossegue via Charlie Alpha, ingressa Juliette para o 43. Juliette para o 43, total 9910. Ali o curso, Rono 804. 1804, Livorno 5. Prossegue seu táxi cruzando a Alfa via Kilo para o pátio 3. No pátio 3 aguarda instruções para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, aguarda o pátio 3 para o pátio 1. Vou 804. 03, 053. Está autorizado, o requerimento das naves para 2.500 pés, ajuste mesmo 53. 2.500, autorizado a renave 3.53. Prossegue táxi via Índia Alfa para o ponto de espera da Golf. Quando pronto no ponto de espera, chame a torre 108.6, ajuste no 015. Ok, via Índia Alfa, ponto de espera na Golf, chama lá 108.60. Ajuste agora 1015 do 4069. Pronto, cópia. Pronto, cópia, Economia 42. Economia 42, autorizado Recife, nível de voo 410 via Upper Whisk 58. Decolada 28, primeira curva à direita, saída Aron, transição Melim, 5136. O transponder, o controle, 1 no 9 decimal 35. Corrige, pista 28, 35 na 7. Para Salvador, para Recife, na Previsque 58, decola da 28, pessoa da Aron, transição Melim, curva direita após 5136 no transponder, 935 ao controle, agora no 642. Confirme apenas o transponder. 5136. Protegimento correto, posição 10, reposte quando pronto. Botar agora pronto, gol, agora no 642. Gol no 804, prossegue em frente, portão 05. Frente 05804. Romeu Alfa, Alfa Delta, confirme o pato que se encontra é o 4, decola da 17 ou 28? No 7, ó. Gente, devido ao grande sequenciamento para a pista 28, o controle informa que o estimado para realizar o levantamento nesta radial, todo o setor nordeste, será em mais 30 minutos. Delta 5. Falou, agora no 642 para pushback acionamento, posição 10. Gol 642 autorizado, portão 10, reporte táxi. Vou entrar a táxi, agora 642. Alô, Alfa, Alfa Delta. Prossiga, Alfa, Alfa Delta. Guardou no setor norte pra gente, então. Então, o controle falou que entre o setor norte e o nordeste devido ao sequenciamento, as chegadas e pitch. Mantenha a posição edital, fechando o solo, 1.219. Próxima esquerda, mantém a posição edital, alfa, 219, igual ao 9.97. O 363, 5. Para 2109. 2109, gol no 607. Salvador, Alfa, Alfa Delta, acaba de confirmar o estimado para a cópia para o alfabeto. 30 segundos para a cópia. Alfa Salvador, gol no 897. Confirmando o gol 1897. Afirmo. Gente, mantenha a posição Anza, Taxiway e Juliette. Temos um tráfego agora da companhia e irá iniciar o push no 10. Mantenha a posição Anza, Taxiway e Juliette, boa noite, 97. Romeu, Mike Tango Lima. Romeu, Mike Tango Lima. Romeu, Mike Tango Lima. Por dia, sem identificação, autorizado de chegada a CARI. Desce para o nível 080. Na CARI,